daqueles beijos que eu te dei. Daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer. Pra onde foram tantas promessas que me fizeste, não se importando que o nosso amor viesse a morrer. Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz, dizendo ainda que nunca houve amor entre nós. Pois tu sonhavas com uma riqueza que eu nunca tive, e se ao meu lado muito sofreste, o meu desejo é que vivas melhor. Vai com Deus, sejas feliz com o teu amado. Tens aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda te possa ajudar. Vai com Deus, sejas feliz com o teu amado. Tens aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda te possa ajudar. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Já estamos de volta, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos vocês, amigos, aí da Rádio Cidade FM em Castelo dos Sonhos, né? A Cristine, o Márcio, a todos vocês de Castelo dos Sonhos, no Estadão do Pará, exibindo o nosso programa Rádio Cidade FM, audiência fantástica. A todos vocês, ouvintes, um beijo carinhoso, viu? Muito obrigado. A todos vocês, Reginaldo Franco de Berilo, os amigos da Rádio Arai FM, um abraço a todos vocês, ouvintes, aí de toda a região de Caetitu, Berilo, muito obrigado, viu? Pelo carinho de todos vocês, os amigos também de Virgem da Lapa, Minas Gerais, ouvintes da Morada FM, todos da equipe da Morada, muito obrigado pela parceria. Nosso amigo Zezito Martins, de Araçuaí, Minas Gerais, a todos vocês da Kauai FM, muito obrigado pela parceria exibindo o Mundo Sertanejo. Quem canta bonito agora é o Jota Neves, porque ele está ao vivo aqui no Mundo Sertanejo, meu amigo Jota Neves. Aí, Jota, o avião já decolou, né? Olá, meu querido amigo. Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem? Tudo. É um prazer muito grande estar aqui com você, né? E com todos os ouvintes de todo o Brasil, dizendo que eu estava morrendo de saudade. É. Ai, que saudade. Ai, que saudade. Eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade. Eu sinto agora de você, meu bem. Essa moda é boa demais, né, Jota? Admiro toda essa música, viu, gente? Essa música fez muito sucesso com você, salvo engano, nos anos 80, foi isso? 84 e lançado em 85. Então 1985. Você começou a cantar garoto, né? Já garoto, eu tava com 20 anos só. Quantos anos de carreira, anos de carreira, Jota Neves? Até 20 e alguns, mas eu parei de gravar. Mais de 20 anos de carreira. Fiquei 18 anos sem gravar. E quando eu voltei gravando, foi o CD Não Vai Embora, né? Não Vai Embora. Aí voltei, depois de muito tempo, voltei gravando. Não vai embora, não, se não você... Deixe, não deixe sofrer o meu coração. Rapaz, você só tem sucesso. Não vai embora, não, não deixe sofrer o meu coração. Ê, J. Neves apaixonado. J. Neves, em toda a sua carreira, você gravou quantos discos? São 7 total, né? 7, né? CDs, compactos, simples. Você ficou um tempo sem gravar, fiquei cuidando lá da fazenda, foi, né? Foi, eu até estava comentando com o pessoal do Facebook. Sim. Ele perguntou assim, olha, mas eu adoro essa sua música em Curitiba, né? Lá em Curitiba, um rapaz jovem, falando, ah, mas você canta muito bonito, a voz me agradou muito, adorei sua letra, suas letras são lindas, muito obrigado. Olha, gente, todos vocês... Eu amo de verdade. Pessoas maravilhosas, né? E aí, J. Neves, você já esteve com a gente algumas vezes aqui no Mundo Sertanejo e você já conquistou milhões de fãs pelo Brasil. Eu fico feliz em saber. Vamos lembrando aí da, por exemplo, Maria José, José de Posse, Goiás. A Carol. A Márcia Neves, lá do Mato Grosso. Olha, de São Paulo, A Suzy Maciel em São Paulo, Maciel, que é muito minha amiga. Minha amiga. Ontem, Vânia Rocha, nossa Vânia querida Rocha. Vânia Rocha, em Pouso Alegre. A Suzy Maciel, eu falei com ela pela primeira vez pelo telefone. Pois ontem é. Ontem nós conversamos. Maravilhosa, Suza, né, Suzy, um grande abraço para você e um abraço pro também o JK, lá no Japão. No Japão. É isso aí. Maravilha, o programa é Estrada da Vida. Isso, a Vânia Rocha... Uma pessoa que mora no fundo do meu coração, uma pessoa maravilhosa. É sucesso. Ela sempre está me dando apoio na Rádio 90.9, Super Alegre, Rádio 90.9. Um abraço, né? Primo, todos da equipe. Um abraço para toda a equipe da Super Rádio 90. Maravilha. Ô, J. Neves, essa música é sua, é nova música de trabalho, O Avião, a gente está tocando bastante, os ouvintes estão pedindo, e é sucesso. O Avião já decolou, né? Obrigado, estou feliz bastante mesmo por ter um trabalho de minha autoria, inclusive, O Avião já está rodando bastante. Todo lugar que eu passo nas emissoras fazendo entrevistas, o pessoal comenta bastante que O Avião é boa. Muito bem. Vamos cantar. J. Neves canta para vocês O Avião. Me diz o seu paradeiro, dor está pra me matar. Será que me esqueceu? Ou será que vai voltar pra aliviar a minha dor que está pra me matar? Aê, J. Neves, cabra danado, cantou Eita. O avião. Que música linda. Voltamos, é sua autoria, né? J. Neves? É, o avião é de minha autoria. Uma música romântica. Parabéns, meu amigo. Foi a garota que pegou o avião, foi para os Estados Unidos, né? Uhum. E eu fiquei só olhando, e ela chorando de um lado e do outro. Aliás, eu gosto de dirigir ouvindo o teu CD. Essa Muito música. Obrigado. Olha. Meu. Sem rasgação de seda. Eu já ouvi essa música 8 vezes. Muito obrigado. Consecutivas. A música Obrigadão. É boa demais, gostosa de ouvir, a sua interpretação, muito boa. Obrigado. Ô, J. Neves, quer mandar um abraço aqui do nosso amigo William Júnior e toda a equipe da Rádio Cidade FM 91,5 de Itaiangá, no Mato Grosso. Opa, ele pediu para mandar alô aqui, ó, pros locutores. Tem a Tatiane Alves, tem o Irineu Modeste, tem o Darlan Edmundo, tem a Gabi Volt. E o Márcio Lopes. Olha, são locutores, né? Aí da Rádio Cidade FM de Itaiangá, Mato Grosso, né? Tá de parabéns. E também as secretárias. Devem ser muito lindas, com certeza. Nossa, a com Cristina certeza. E a Ivone. Um beijo para vocês, Cristina, viu? Cristina, um cheiro no cangote, viu? Me perdoe, viu? Se for casada. E todos da produção do programa da rádio, né? O programa vai ao ar todos os dias às 13 horas. Às 13. Também a nossa querida Deise Cristina e todos os amigos da Rádio Capivari FM de Abadiânia, Estadão de Goiás, isso, nosso amigo falar. Bideca, todos da equipe, opa, né? Bideca, ó, um grande abraço, estive com você pessoalmente, você me atendeu pois bem, é. Fiz um especial com o J. Neves, bem de manhã nós estivemos pessoalmente aí, né? Pois pessoal é. De Abadiânia, pessoal de Alexânia, Anápolis, eu quero mandar um grande abraço também pro meu grande amigo, Lohan, lá em Unaí, que me atendeu bem na emissora. Unaí, minha cidade natal, você sabe. Né? É, Unaí tá de parabéns, tá bonita a cidade, tá muito boa, mocinho, muita gente muito bonita. Bom lá. Ó, Lohan, você é um rapaz super simpático, um garotão, viu? É. Um radialista novo. É cabra danado. Cabra danado. Já tá tocando minha música, O Avião. Obrigado, viu, Lohan? É, muito bem. Então, ô J. Neves, olha, um abraço a todos os fãs, né, que você já conquistou pelo Brasil inteiro através do nosso mundo sertanejo. Essa música, Ai Que Saudade, um Eita. Grande sucesso seu, conforme já falamos antes, nos anos 80, e que você volta agora com ela, com nova roupagem, é isso? Eu regravei, eu coloquei uma nova roupagem na música, inclusive, teve umas pessoas aí, umas gatas aí, uns gatinhos aí, que casaram curtindo a música, Ai Que Saudade, engraçado, não sabia. lá em Porto Velho... É, em Porto Velho, o pessoal está curtindo também. Ah, muito e bem. E a cidade no estado do Tocantins, quero mandar um grande abraço para o Guiani Barbosa, que é fã número um dessa música, Isso, né? Isso, muito Ele, bem. E o pessoal de Palmas, né? Palmas. Palmas. Tocantins, pessoal onde nós temos muito. Audiência fantástica. A Leusa Santo, vamos dar um abraço para a Leusa Santo, a Laura. Quero mandar um grande abraço para todos de Tocantins. Muito bem. Canta bonito, J. Neves, no mundo sertanejo. Ai, que saudade! Eu queria saber por onde anda o meu amor que foi embora. A gente sente o coração partido e mesmo fingindo consegui esconder. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade Eu sinto agora que você, meu bem. Ai, que saudade. Eu sinto agora de você, meu bem. Quando se ama, é difícil esquecer. E essa distância é uma angústia entre eu e você. Ai, que saudade. Eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade. Eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade. Eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade. Eu sinto agora de você, meu bem. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação: Diego Valadares. Já estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Jota Neves, mandar um beijo aqui para Aquinianes Almeida. Aquinianes Almeida, ela é irmã da Márcia, da Patrícia Maiara, de Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão, onde nós temos audiência fantástica. O Maranhão está de parabéns, viu, é verdade. Maranhão. Ó, nós temos várias cidades do Maranhão, onde nós temos emissoras de rádios, parceiras nossas, afiliadas à nossa rede, que transmite o nosso programa, né? E Dia dos Pais, vou estar fazendo shows em Sítio Novo, Maranhão. Olha, que legal. Vou estar fazendo o Baile dos Pais. Vai ser um grande show. Diego Valadares em Sítio Novo, Maranhão. Parabéns. Né? Vai ser um, com certeza, um sucesso. Um mega show. Vocês vão gostar aí. Vocês vão gostar do Diego Valadares, que é um grande artista. Tem um carisma enorme com todos os seus fãs. E graças a Deus, né? Meu amigo Afonso Braddock, da Nossa Brasil FM, em Formosa, Goiás. Olha, um grande abraço para Rádio Fantástica, programa sucesso todos os dias às 8 da manhã, né? É a Nossa Brasil FM de Formosa, Goiás, próxima a Brasília, que exibe Mundo Sertanejo às 8 horas da manhã. E logo depois vem o Afonso Braddock apresentando Alô, Goiás. Alô, Goiás. Muito bem, Jota Neves. Oi, meu querido. Essa música Mãe, Meu Amor Infinito. É, Valadares, uma homenagem que você fez à sua saudosa mamãe. Foi minha mamãe, eu perdi minha mãe, e aí eu compus essa música em homenagem a ela. Então, vai servir pra minha também, minha saudosa mamãe. Mundo. Que partiu, foi para outro plano, com certeza está na glória de Deus, em dezembro passado. Portanto, foi logo no nós estamos completando seis meses, né? Sem a minha mamãezinha querida, mas ela está muito bem, na glória de Deus. Dói, né? Que Deus a tenha, né? Minha mãe, Dona Sebastiana. Ei, mamãe. Olha, vamos de música. Quem canta bonito agora, Jota Neves. Mãe, meu amor infinito. Manhã quando eu acordo, choro pensando em você. Mãe, meu amor infinito, como eu queria te ver. Choro quase todos os dias de saudade de você. Sei que para sempre Deus a levou. Juntos foram sonhos meus, mas seu filho não te esqueceu. Juntos foram sonhos meus, mãe seu filho não te esqueceu. Mãe, de manhã quando eu acordo, choro pensando em você. Mãe, meu amor infinito, como eu queria te ver. Choro quase todos os dias de saudade de você. Sei que para sempre Deus a levou. Juntos foram sonhos meus, mãe, seu filho não te esqueceu. Juntos foram sonhos meus, mãe, seu filho não te esqueceu. Muito bem, muito bem. Mundo Sertanejo está no ar. Cantou para vocês, Jota Neves. Jota Neves, é mãe, meu nossos... amor infinito. É mãe, meu amor infinito. Se você gostou, liga para cá, peça. Que música linda. Pode ligar, ligar para cá e... Sim, com agora, certeza. Né? Olha, aliás, eu agradeço a todos os ouvintes do nosso programa, Brasil inteiro, né, que estão sempre interagindo comigo no Facebook. Se você ainda não está no meu Face, é só adicionar Diego Valadares, tá bom? É isso aí. E eu agradeço a todos que pedem músicas, pedem alôs. Não é? Todos os dias chegam muitos pedidos de alôs musicais também no meu Facebook. É, muito e bom. Eu fico muito feliz com isso. A todos vocês que estão sempre interagindo comigo pelo Facebook, pelo Brasil inteiro. Muito obrigado, viu? Continue fazendo isso. Eu fico muito feliz, viu, Jota Neves? Com cada mensagem. A gente fica feliz com cada mensagem. Linda, é muito bacana. Demonstração de amizade, de carinho. É muito gratificante. Uma das né? melhores coisas que, no universo que aconteceu, que eu acho interessante, é a internet. É verdade. Né? Que ela deixa a gente bem à vontade com os fãs. É verdade, interliga os fãs com os artistas, né? É verdade. E aí a gente tem um contato geral com o mundo, o Brasil e o mundo. É verdade. Ô, Diego, eu queria só deixar, se você também quiser entrar em contato com o amigo J. Neves... Fica à vontade. No Facebook, J. Neves Neves. Pronto, aí você assiste... J. Neves. J. Neves Neves, você já me pega... Aquele papo amigo, aquelas mensagens de amor. Conhecer mais a sua carreira, o seu trabalho. Um pouco né, mais da minha vida para você. É verdade. Tem muitas perguntas sobre o seu casei, tem muitos filhos. Não, eu não tenho, não. Fique tranquilo aqui, eu sou solteiríssimo. E tá certo, meu amigo, tá certo. Ó, mandar um abraço carinhoso, meu amigo Aleir, da Mototáxi, né? E seu irmão Wilson. Aí, em Acreúna, Goiás. Meu amigo Cido Bala é muito amigo deles, está sempre ouvindo nosso programa, aí pela Rádio Canadá FM. Valeu, Cido Bala, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Minha querida Fanny Salles, a sua mamãe Nilza, né? E seu papai Valdivino, em Taiobeiras, Minas Gerais, onde nós temos audiência fantástica pela Rádio Cidade FM. Muito obrigado a todos vocês aí de Taiobeiras. Meu amigo Manfrini Gehrig e sua mulher Cleide Souza, em Guarapari, Espírito Santo. Santo, Janete Matos, nós temos em Guarapari, Jota Neves, a Rádio Sim AM, que exibe nosso programa pelo estado todinho do Espírito Santo. Em Viana nós temos um grande ouvinte, que é o nosso Ebert Souza, grande amigo nosso. Um abraço, Ebert. É, exatamente. A Maria Aparecida em São João do Paraíso, um beijo para vocês. A Mirlene Silva, a nossa professora querida de São João do Paraíso, um beijo para vocês aí, ouvindo a Rádio Paraíso FM. Jota Neves, vamos Diego, cantar? Diego, eu quero mandar um abracinho, eu gosto de dar abraço para todo mundo, quero mandar Sim. um grande abraço, antes que eu esqueça, minha amiga Vânia Rocha lá em Pouso Alegre. Pouso Alegre. Um grande abraço para a Érica. E o Geraldo lá em Guaxupé, já tá rodando meu disco, né, Geraldo? Isso. Um grande abraço para você em Guaxupé. O pessoal do Guaxupé, um abração. Muito bem. E para todo o Brasil, quero deixar um abraço de coração, dizendo o seguinte: o meu coração está aberto para você entrar e nunca mais sair. Tá certo. Nosso amigo Ricardo Silva. Opa, a rádio Ricardo dos amigos da Rádio Canoa Grande FM de Guaraçu, no Paraná. Me toca aí, viu, Ricardo? Ricardo Silva sempre falando comigo no Facebook. Adiciona ele lá, viu? Vou adicionar. Grande Ricardo amigo, Silva, né? Ricardo Silva. Nosso amigo Alan Sérgio também, da Rádio ABC Shalom de Cuiabá. Um Olha abraço. Audiência né? total, Mundo Sertanejo. Quem canta bonito, J. Neves, Tudo Foi Só Ilusão. Ah, esta música é apaixonada. Escuta essa. Vamos lá. Tudo